coloca uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Azar a luz, pode beijar na boca. Aproveitar a noite e ficar louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Azar a luz, pode beijar na boca. Aproveitar a noite e ficar louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Louca, louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Louca, louca. Banda Kene Rabelo. Põe aquela roupa e um batom. Entra no carro, amiga, aumenta o som. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Azar a luz, pode beijar na boca. Aproveitar fica louca. E bota uma moda boa. Vamos. DJ Nailson Absoluto. A gente se liga em você. Fico aqui contando os segundos pra te ver de novo. Fico imaginando coisas, ando meio boba. E o culpado é você por me fazer tão bem como ninguém. Sei que você nunca leva a sério as coisas que eu te falo, mas quando a gente se encontra é inexplicável. Nossa sintonia, o nosso jeito de amar. Não dá pra negar que existe química entre a gente. Esse seu medo de se entregar não vai ser permanente. Ai, que vontade de te ver, chamar mais uma vez. Com você os bons momentos merecem replay. Tô aqui te esperando, é só você dizer ok. Ai, que vontade de te ver, chamar mais uma vez. Com você os bons momentos merecem replay. Tô aqui te esperando, é só você dizer ok. Banda MB, DJs, Léo e David, sucesso em todo o Brasil. Não dá pra negar que existe química entre a gente. Esse seu medo de se entregar não vai ser permanente. Ai, que vontade de te ver, te amar mais uma vez. Com você a luz da lua e da janela, vejo ela se arrumando pra sair. Convecinho para em frente à casa dela, e ela toda bela beija o seu novo par. Nem quero imaginar no dia em que chegar o convite do seu casamento. Eu vou lembrar da gente, criança correndo. Nem quero imaginar você levando os seus filhos de manhã pra escola, vocês se mudando pra uma casa nova. Nem quero imaginar. Eu sofro em segredo e te cuido em silêncio. Eu sofro em segredo e te cuido em silêncio. Rony Costa. E na minha rua mora um anjo que ofusca a luz da lua. seja o seu novo par. Nem quero imaginar, no dia em que chegar o convite do seu casamento, eu vou lembrar da gente, criança correndo. Nem quero imaginar, você levando os seus filhos de manhã pra escola, vocês se mudando pra uma casa nova. Nem quero imaginar, vi através dessa cortina, ele te dando um carro de aniversário, e todo dia na mesma sala, vocês assistem filme no mesmo horário, e às 11h30 a luz do seu quarto apaga. Nem quero imaginar, pela porta vai sair falando que não se importa. DJ Nailson, sei lá essas coisas que foi meio assim, e que de mim você já nem gosta. E vai sair de carro cantando pneu, dizendo por aí que já me esqueceu. Vai beijar a primeira boca na primeira boate, se achando confiante, vai voltar pra casa tarde. De chorar um caminhão de lágrimas. Banda 007. Quando abrir aquela porta, vai sair falando que não se importa, que não sou lá essas coisas, que foi meio assim, e que de mim você já nem gosta. E vai sair de carro cantando pneu, dizendo por aí que já me esqueceu. Vai beijar a primeira boca na primeira boate, se achando confiante, vai voltar pra casa tarde. E as quatro paredes daquele seu quarto vão gritar bem alto, vão te dar trabalho, pode botar tudo abaixo. Primeira vez, meu rosto conheceu uma lágrima. Sofrimento chegou de mãos armadas e me prendeu como se eu fosse nada. Eu já vi tanta gente passar por isso, mas nunca achei que ia acontecer comigo. Me apresentou o amor, chamou de amor, do nada foi embora e não voltou. A coisa foi feia, meu coração tá andando de muleta, queimando mais do que pimenta malagueta, e a saudade já tá dando pirueta no meu peito. A coisa foi feia, meu coração tá andando de muleta, queimando mais do que pimenta malagueta, e a saudade já tá dando pirueta no meu peito. Solidão desceu sem feio. Banda 007. Pela primeira vez, meu rosto conheceu uma lágrima. Sofrimento chegou de mãos armadas e me prendeu como se eu fosse nada. Eu já vi tanta gente passar por isso, mas nunca achei que ia acontecer comigo. Me apresentou o amor, chamou de amor, do nada foi embora e não voltou. A coisa foi feia, meu coração tá andando de muleta, queimando mais do que pimenta malagueta, e a saudade já tá dando pirueta no meu peito. A coisa foi feia, meu coração tá andando de muleta, queimando mais do que pimenta malagueta, e a